proa, aciona identificação e vou ir na proa 1-0. Vai efetuar pouso na 1-0 ou 1-7? Possível 1-0. 1-0, ciente. Inicialmente, proa 1-0 para final da 1-0, visual. Quebec Golf, informa o horário de DEP de IRC. É, decolou de IRC a 1-0-3-2-3. O tempo de voo previsto para Salvador, Vitor Quebec Golf? 1 hora e 40 minutos. Quebec Golf ao controle. Mais ponto, prossiga. Antes de decolar de IRC, o senhor ligou para a sala de tráfego de alguma localidade para apresentar o plano de voo? Não, negativo, senhor. A gente não tinha hora certa para decolagem. Sim, mesmo assim, antes da decolagem de qualquer aeródromo, seu voo deve ser precedido de um plano de voo, onde deve entrar em contato com a sala de tráfego de qualquer localidade. No caso, se você está em Salvador, eu corrigindo, a Bahia, ligaria para a sala de tráfego de Salvador e efetuaria o plano de voo, justamente para que seu voo tivesse uma programação e que nós soubéssemos quem seria a aeronave. Afirmativo, o Vitor Quebec Golf está ciente da informação que o senhor acabou de passar e a gente vem tentando contato com o Centro Recife durante o voo todo para passar o plano a fio. Pois é, mas o plano de voo a fio, ele no seu caso, ele deveria ser precedido do plano de voo via telefone. Justamente para evitar isso daí, o plano de voo a fio, ele está sendo suprimido. Então, caso a sua aeronave venha intencionar novos voos com decolagem de aeródromo desprovido de órgão de controle, deverá entrar em contato com a sala de tráfego via telefone e apresentar o plano de voo a fio, corrigindo, apresentar o plano de voo via telefone. É, afirmativo, senhor. O Vitor Quebec Golf não esperava por esse serviço da sala de comunicação e das próximas vezes que acontecer novos voos, a gente vai fazer o plano por telefone. Ah, tá ok. Que inclusive é o previsto. E Salvador não recebe plano de voo a fio. É, o Vicebec está ciente. Autoriza a rotatória, voada final da 17, da presente? Autorizada a rotatória, aguarde a transferência com a torre, ajuste 1013 no 0 no 3. 0 no 3, aguardando a transferência, Vicebec. Inclusive o Centro Recife permaneceu o tempo todo tentando contato com sua aeronave, e o senhor acabou ingressando no espaço aéreo controlado do mesmo sem a devida autorização e sem contato com o órgão. O Vice-Cabec Golfo estava paciente do que aconteceu e a gente não prevíamos esse imprevisto. Mas a gente se desculpa pelo que aconteceu sempre que saímos de outro lugar que não seja controlado, iremos apresentar um plano para o destino. No caso Salvador, os voos sempre vão para cá. Ok, chame agora a torre 1013, ajuste o pouso. Torre 1086. Do cheque trem. Afirmativo, final baixou, travou, fica daqui. Fiz Vitor Quebec Golf, tem pouso autorizado na pista 17, vento agora de 050 graus, 03 nós. Ajuste padrão. Afirmativo, Quebec Golf. Vitor Quebec Golf no solo ao 02, confirme parte do destino. Sente parte simples de táxi à direita, a estacionar frequência livre Golf. 55. Vamos dar só mais. É, como recebe? Bom dia, senhor. Bom descanso.